Concordo 13258 novamente. Precisa. Não consigo contato com o seu presidente. Gente, mantenha a via saída, abaixo a coordenação com o centro. Aguardando. Feito, 15, ponte para dar um zero para o nosso. C3815, ele é manter, capiteiro 90. Olha, eu mantei no 0, tá? C8815. Azul 4298, solo 106, direita na 211, solo. 211, de Alfa e Bosch e Júlio Elétrico. Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, Alfa, controle. Então, 3258, o centro solicita que dá pra gente voar a pouco e no través de tal acesso chame o centro na frequência 125.4. Caso negativo contato, chame, tente novamente o centro na frequência 126.85. Negativo. O centro solicita que no través de Paulo Afonso chame o centro na frequência 1254. Caso negativo, 12685. Ok, então vai manter a sua frequência, vai voar a boca da frequência. Através de Paulo Afonso, 1254, 02685. Afirmativo. Oi, 208, boa. Salvador, boa noite, dan 3815 no perfil da, da EL, Leda. Dan 3815, contato radar da decolagem de Sudazinha, saída da EL para nível 340. 340, ciente, possibilidade de voar Leda da presente? Autorizado, Leda. Leda, 3815. Azul 4298, ingresso Juliette, portão 01. Azul Salvador, boa noite, Azul 2782, informação Alfa. Azul 2782, aciona identificação, voo do Una, desce para 2000 pés, ajuste 1021, no ideal de descida. No ideal dessa Duna, está voando. Corrido. No ideal dessa 2000, está voando Duna, o Azul 2782. Afirmativo, ajuste 1021. 1021, Azul 2782. Controle. 3858, o centro solicita que tente novamente chamar na frequência 12685, alterna 12545. Ok, escutei agora te chamando no 2155, eu vou tentar contar. Tente. A 3815, chame o centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 1251, 13395, tá? 3815, obrigado, boa semana. Sky 782, está autorizado em LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado em X-Ray da 10, azul 782. Azul 2707, acione identificação dessa via, chegada Bonfi para 4.000 pés, ajuste no 021. 2782, complete aqui no Alexandre, sul de Salvador, 118, decimal 95. 2-18-95, a torre azul 2782. Obrigado e uma boa noite. Torre, boa noite, azul 2782, estabilizado no lote, aguardando o card. Torre, azul 2782, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-59. Livre pouso no 0, azul 2782. Desça sem restrições para 2000 pés, ajuste 1021, está autorizado em Elex X-Ray, pistão no 0, rebote estabilizado. Livre de restrições e altitude de velocidade até 2000 pés, autorizado em Elex X-Ray, pistão no 0. Travado, azul 2783. Os outros lugares fica bem. Partiu, já tem a cópia. Azul 272. Obrigado, uma boa noite. Boa. Escola Pistão Azul, primeira cumbre esquerda, Puca, Jean Maracaju. Controle Salvador 1208, transponder 5170. Salvador, boa noite, gol 1970, com a informação alta. 1970, acione identificação da presente voo Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 021, na guarda ULS. 2021, Duna voando, obrigado, gol 1970. Salvador, boa noite, gol no 58220 para 160. Gol no 888, acione identificação, desça sem restrições na chegada ponte para 4000 pés, ajuste 1021. Semelhante sem restrições na ponte para 4021, informação alta, no 38. Gente, bom noite, 88. controle azul 2707, final ILS, visual. Azul 2707, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 118-95, boa noite, 2707. Gol 1970, está autorizado em ILS, X-ray, pistão 0, reporte estabilizado. Autorizado em ILS, reporte em todo o lado 70. Azul 2707, final ILS, X-ray, pistão 0. Durante azul 2707, pouso autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 95 horas. Livre pouso, pistão 0, azul 2707. Ocean 6224, Skunk identification, descent flight level 050 via minor level QN8101, number 4 to approach. Roger, descending 5,608, 1021 minor, arrival number 4 for the approach. Descent minor, we are reducing speed right now. Roger, Ocean 6224, with the speed is 250. We'll cross at 224. Salvador, azul 2707, livrando na Foz do Sul. Salvador 2707, chamando a Juliette. Chamando a Juliette, 2707. Tom no 888, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste 1021, autorizado LS, X-ray, pistão no zero, repete estabilizado. 2000, autorizado X-ray, com 1021, repete estabilizado, voo no 888. Juliette, botão 9. Juliette, botão 9. Ajudei, 707. Boa noite, condições de alinhar e decolar separada? Irmão. Condições de alinhar e decolar, vento 180 graus, 195 na China, M3, M3. Alinha e decola, ouça. Zero complete, assinal, chame o PN Salvador 1895. Zero e 95, obrigado. Salvador, Golonave 70, estabilizado em LF, embaixo da travada. Boa noite, Golonave 70. Continua a aproximação, aguarde. Pista livre. Mais dois da linha aqui no chão da rolagem. Vento 180 graus com 189. Vento prosseguindo, Golonave 70. Ocean 6224, descend via for 2,618.1021. Descend 4,618.1021, 6224 via Mari arrival. Ocean 6224, descend via for 2,006. Roger, descend 2,000 feet via Mari arrival 6224. Roger. 70, pistão no zero livre pela autoridade. E depois na 10, voo 1977. Bom, Salvador, boa noite, está mais até o mais. Prossiga. Estamos na ponte número 10, autorização de remonta para remonta 13. Portão 10, remonta 13, isso? Afirmativo. Autorizado, chamando o sério. Portar ao pé. Boa noite, Oxfam, 6-3-1-3. Veio com o 948, chame 1208, boa viagem. Zero, da presente Leda. Ok, da presente Leda, obrigado. 2009. This is okay for you, Ocean S622 for me. Roger, Ocean 622 cleared, LLS X-ray runway 10 start to study. Roger, 622. Do you have the conditions to increase the street speed to 20 knots? Increase to speed 220 knots. Roger. Running please, 20 knots, 6224. Roger, Ocean 62, can report establishing a collider course. Before establishing runway 10622. Controle Ocean 6313, solicito desvio à direita da rota para o 240. Livre desvio do Xanel 6313, informe quantas milhas vai fazer desvio? Ah, coisa de no máximo 10 milhas. Gente, após desvio, está autorizado Leda. Após desvio, Leda, obrigado. Então, 3178, acendo identificação, após favor de voo ITAP, desça via para o nível 050, ajuste 1021. Nível 050, 3178. Prole Ocean 6313, será possível após desvio do ar Mótiva? Pode coordenar com o Ocean 6313. Obrigado. Como 38 estabilizado no ILS? Como 888, complete a final chame para o Salvador 1895, bom pouso. 295, boa noite, como 38. Eu chamo 6313, autorizado voar Mótiva. Está presente Mótiva, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, como 38, estabilizado no ILS, 2000 do ILS. Chegando entre o hotel estado, pouso autorizado pista 90, vento 180 graus, 1 a 5 nós. Leve pouso, 90, gol no 3-point. 6224, establishing localizer, runway 10. Ocean 6224, complete final and the car tower 118.95. 118.95, 6224. Salvador Tower, good evening, SNS 6224, establishing localizer, runway 10. 1-3-8, sala 5-5, libera direito, chame 1-2-1, decimal 1 ao sol. 1-2-1-1, vai chamar. Na frequência 1-2-5-1, alterna 1-3-3-9-5, vai ver. 2-5-1-3-3-9-5, obrigado. 0-6-2-2-4. Fly clear to land, 6-2-2-4. 3-1-7-8, voo 1, 2 para 2, meu pé, ajuste no 0-2-1. Fazer o viagem, posição 8, boa noite. Tá, Mike, até o Mike, informa já estacionado na remota 13, grato pela colaboração, boa noite. Entendi, boa noite. Boa noite, azul 4959, sente da informação alfa. 4959, continuará. Salvador, muito boa noite, Delta 3305, sente da informação alfa, portão 5, para autorização da equipe, está para a cota. Recola pista 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Jamaracaju. Controle Salvador 1208, transpondo 5174. Bom, no 246, na escuta do controle. Zero, dia, Apesulu 7. É, só para então, Apesulu 17, conforme o plano de voo, recola da 1-0, com a primeira curva esquerda, na saída Puca, Jamaracaju. Transpondo 5174, controle de saída com Ajuste 1021. Quatro nove cinco nove. Quatro nove cinco nove com o nível. Solicitam no meia zero para Ilhéus. Identificação, isso, sem restrições para 4 mil pés na chuva da ponta, ajuste no 021. Não tem condições de manter a presente velocidade até o próximo pelo? Gente, o número 2 da aproximação. Está autorizado a manter a presente velocidade. Informe ao controle caso necessário a redução. Ideal 3140, Golf 677. Você fala que estou no zero, primeira curva direita, saída coral, controle Salvador. 1208, transponder 5401. 10140, Golf 677, saída coral, decola dono 0, curva direita, controle 1208, transponder 5401, 49-59. Qual é a opção? Na 0 direita, Vitor Cunha, espera da 0 Toio, 1-1-8, Senegal, 0-2-1. Posição Sonar, 5, Dan, 3-3, 0-5. Oxente, 6-2-4, Julius, 0-3. Procedure, direct 0-3-6-2-4-5. 3-3-0-5, Adranca, Ribeiro, Solo, 5 Airbus, Avianca, Passante, Aguardo, autorizado, Chimitar. Para o número de trânsito, São 3178. São 3178, informo que a torre avisa que a pista está molhada, chuva leve sobre o campo, porém permanece visual. Complete a final e chame a torre 1895. 395, contado, obrigado, São 3178. De aproximação para Salvador, informo que tem chuva leve sobre o campo, pista molhada, porém permanece visual. Goma 246, 2 separa 2 mil pés, ajuste no 0, 2 1, está autorizado em LS X-Ray, pista no 0, repete estabilizado. Repete estabilizado, 246. Autorizado pista no 0, vento 180 graus, 12 nós, chuva leve na vertical, pista molhada. Ciente livre pouso no 0, 3178.